sua puxa para estacionamento. Aguarde por gentileza, temos o tráfego do 05 já terminando o puxa. Já se escuta. Após o mês já está autorizado. O azul 418. Azul 418, obrigado. Bom, 920 para o táxi, 78 modo, comandante 3 horas, estacionar Natal. 178, 1320 Natal. Afirmativo. Vim táxi até o ponto 0, Pátio São Luís, quando lá, torre 118, decimal 95, ajustando 0 no 2 do voo. Autorizado, na Índia, 295, voa. 969, agora redução para 2109. 869, redução 2109. 5718, obrigado. Vamos olhar o Bravo Delta, autorizado para o EGPAP, descida até o 050. EGPAP 050, e lá de Bravo Delta, graças a Deus. De 8, boa semana, já. Trole Salvador, boa tarde, 6314, Xanar Tansari. Xanar 6314, contato radar, seu para nível 340, saída média. Autorizaria a mola da presente? 1.304, mantém o perfil de saída, tem a trânsito e aproximação do setor norte. Certo, farei. 2, uma boa tarde, boa 920, pronto, ponto 0. 6.120, autorizado ali, mantendo 0. Ali, mantendo 0, boa 920. Para 2006, QNH1012. Aí é 2-0, vento 1, 2-0, grau 1, 2-0. Autorizado, decolada 1-0, curva à direita, saída da Eolida Irumi, via Open November 857, Monstro, conforme a rota do plano de voo. Acione 5107 no transponder, controle 119, decimal 80. Sente autorizado 360, curva Leão, Open November 857. Decolada 10, curva direita, Dael, Leda, Irumi, acena 5107 e controle 198, pé 3145. Pode ser meu correto no 02, estamos prontos. Bora. Zero, decolou os 42, controle 198. 198, bom nome, 20. 75 para o 340. 02320. Esse é o tráfego da vista, gol 1869. Thank you. 660, autorizado sinal de procedimento ILS, informe estabilizado. Informe estabilizado, 660. Boa noite, 69, já autoriza a descida até 3.000 pés. Para 3.000 pés, bom, 869. Já voltar. Por enquanto, não, mas a gente está solucionando os problemas, ok? Você vai ficar retornar ou vai permanecer nessa posição por alguns instantes? Por alguns instantes aqui, o patrulhador. Gente, pode permanecer na posição aí até 9 horas, que não tem nenhum trato para início de curso, então não tá interferindo com ninguém não. Ok, obrigado. Salvador, Papa Romeu, Delta Romeu, Delta Romeu. Salvador, Romeu, estamos de novo de pega, prossegue para o Fala de Tapão, reporta na vertical mesmo. São 3297, chame Recife 251, alterna 133, sinal 25. 251, 3325, 3297. Romeu, tá Juliette Serra, presente, cruza o campo na chave da 1-0, reporta girando base da 1-7. Ok, cruza o campo na vertical da 1-0. Na chave da 1-0, reporta ligando para a base, tá Juliette Serra, agilizando se possível. Confirme, cruzará. Complexo, chame a torre 1895. 1869, é autorizado o ILS, 2.000 pés, informe estabilizado. Está 2, 4, 1, 8, na escuta do solo. 4, 1, 8. É, problema de manutenção é que a Infraero acabou de informar que se for permanecer por muito tempo é para o senhor prosseguir para o pátio 3. Provavelmente, acho que vai ser rápido, sim. Pode ser aqui no gate 3 mesmo. Sim, então vou informar mesmo. Então retorna até o pro 03. Ok, obrigado. Avistado, autorizado, o pulso, pistão no 7, o vento 1110 graus, 029, reporta no solo controlado, até o Juliette Serra. Reporta no solo controlado, até o Juliette Serra. Oi, Salvador, 3560, Serra, baixa a trama. 3560, informa o tráfico de pausa rotativa para a base da 107. Agora autorização de pulso, 3560, que é legal no 092. Passa, 32, 3560. Azul 4206, sem identificação via Mário, desce para nível 050. A gente via Mário 050, pode ser direto não? Oi, TAP inicialmente, Azul 4206. Inicialmente, TAP 614, prossiga. Ok, está passando a posição código. Por aqui, essa escuta ou chama o centro? Agora chama o centro, 12545, alterno 2685. Tá, vamos lá, senhorita. Primária 12545, secundária 12685. Bota o mar. Tá bom. Bom, esse é nosso capitão, o Black Rain. Passa pra lá. Boa noite, 69, completo chame a torre, 1895. 1895, obrigado. 0, decola da 1-0, curva à direita, saída da Eulê da Motiva. Eu fiz o 1-0 por base, eu fiz o 1-6, BHZ conforme rota. 5-1-2-2, eu transpondo. Controle em 1-1-9, decimal 8-0. Cliente, aprovatura 0-0 Campinas, decola curva à direita da Eulê da Motiva. Eu fiz o 1-0 por base, eu fiz o 1-6, BHZ. 5-6-0, meu salão 4-9, direita chama a sala 1-2-1-1. Direita, campo 1-1-1. Salvador, está 3-5-6-0, livrou na eco, não se escuta. Confirma. 3-5-6-0, livrou uma pista, não se escuta. Gente, 1-2-1-1. 2-1-6, vai seguir com o número 2. Vamos colocar. próxima, Sargento, POB 120, autonomia 3 horas mais 50 minutos, alternando Campinas. 5 TJ, informações 120, Campinas 350, portão 3145. Afião, já não posicionou presente. A informação está muito baixa, 3145, por gentileza, segue rádio. Como recebe o Sargento? Ainda muito baixo. Quer informar a manutenção, será copiar as informações? Consegui copiar sim, Visa Taxi ao Ponto Espera, via Índia, quando lá torre, 118, destino 95, ajustando a 012. Mestre Visa Taxi, sistema sua no Ponto Espera com V2, o Sá 3, 045. Aguarde cópia. Azul 4206. 5 milhas para Itaco, prossegue para a Duna 2000. Autorizado, Duna 2000, teste que negar o 012, sinal de procedimento autorizado, informe estabilizado. Duna 2000, 012, já passaria estabilizado. Azul 4206. 118, teste 995, ajuste no 012, meu voo. Itaco, 0, sem identificação, Rio Chega da Mário, busca para a nível de voo 050. 050, faz vadura, já presente. Para 10, com 8 menos. Confira o tráfego, chamou para cópia. Sim, se encerra, meu bem-vindo para a vitória da conquista, confirme o passe pista aqui da cola. Para a vitória da conquista 280 autorizado, decolada 17 curva direita, saída Arbo, Elefa, após Elefa, Piló, após DCP conquista, 5114 ultrassomers, controle 119 decimal 80. Vamos lá. 69.0, pronto. 7, voo 169, vai ter a ponte, certo? Pronto. Zona 0 para o localizador curva esquerda, na 050, com essa finança produzida autorizada para 2 mil pés. Prestígio esquerda 050, autorizado em LS 3090, enquanto ela está habilitada 3990 da TAM. Estabilizou a LS da 10, está visto no papel 206. Fazer quadro 206, completo, chame torre 1895. Acessando torre 1895, está visto no papel 206. Azul 4206, estabilizado, X-Way 10, pista vista. Gente, Azul 4206, sentindo aproximação, autorizado o pouso, pista 10, retorno 20 graus, 10. Vindo pouso, pista 10, Azul 4206. 190, completo, chame torre, 295. 295, boa. Como é a gente até agora, prossiga. Agora, pergunta, por exemplo, 1-0-3, desculpa, etapa. Índia Tango Eco, contato radar 68 milhas sudoeste de Salvador. Oeste de Salvador, voltou de Conde, mantendo 070, não escutei o controle. Direita, 4206, boa tarde, Alfa, reportando para Juliette. Alfa, antes da Juliette. 1-0-3-1-9-0. A faca fim do transponder acionado? Tem o troque o transponder para 0-2-2-3 e confirma o poder? Sobre 0-4? Mantenha a visão no 1100, pede reporte parito. Bruno 169, ali não tem cabeça 1-0. Ali mostrando 0-1-9. Chega no inscrito, nível 340. Inscrito 340, tá? 3-1-4. Para táxi, azul 6999, 110 a bordo, 4-20, opera na Ribeirão Preto. 3-1-9-0, boa tarde, táxi via Alfa, portante da Juliette. Alfa, antes da Juli, tá 3-1-0. Alô, Juliette, para o táxi. Juliette, Bravo Delta, reporta na saída do Paz 3. Papo Radar, nos autorizadores, 8-0, não precisa sair da rua. 7, tá na minha. Prosseguir a tela, e o lateral da prosseguir a tela, era mais bem. Seguinte, após a passagem da Embraer da Azul agora passando à sua frente, autorizado contornar o Pátio 1, prossegue Lima, Mike, Quebec, na Quebec chama a torre para o cruzamento. Após a passagem da Azul, contornar o Pátio 1, Lima, Mike, na Quebec, torre, ali, prosseguir o lateral da Azul. Boa tarde. Controle com 1169, boa tarde. 1169, contato radar sua para nível 360, perfil da Elo. Ok, subindo para 360 no perfil da Elo, gol 1169. Gente azul 6919. Quanto tempo de carga? É, de bater para o carro 6919. operadora, será 6290. Anel 6210, complexo Chame a Torre 1895. Rapaz, me informa, Delta Alfa Yankee, controle. Juliette, porção 5. Porção 5, está 3190. Vai passar o que é. Tem cena minha dúvida, agora confia, baixei o travão? Tudo bem? Pode baixar o travado. Avistado, livre o pouso, questão no zero, vento 1120 graus, 1-1, mas achei 6210. Livre pouso no zero, 6210. Tomação em curso de guerra, prossiga. Solicitado 3.510. Presente, autorizado Aracaju, nível altitude 3.510, decolagem da 197, com curva à esquerda, para ingressar corredor forte, restrito 1 mil pés até a liberação do controle. 0260 no transfondo, controle opera 119.8. Mike Romeu, cotejamento correto, confirma o pátio pelo bem. Copiado 04, pátio 4, para finalmente estar de regular, chame a torre 1, 1, 2, 5, 5, 5, 1, 0, 1, 2, 1, 2. Pode estar Mike Romeu, por favor. Na autorização, meu, chama a ponta de ataque, pode estar Mike Romeu no pátio 4. Lima tem captura no zero. Lima tem 89 Sierra confere. Autorizado Brasília, nível 360. Decola da 10 com curva à direita no perfil de saída Arbor, após a posição Elefa. Hoje vai ser atrasado no 17, segue conforme rota. 5146 no transponder, controle 119.8. Autorizado nível 360, cola superior do 97, decola da 10, curva à direita, a Arbor, a Elefa. 5146 é o transponder e o controle de saída do Salvador 1149. Confirmo o Arbor, Elefa, a saída, chama pronto no portão 1089. Confirmo, cotizado Arbor, Elefa. Aguarde. Aguarde. 1969, autorizada para ele por base. 1969, por base, obrigado. Decolando 03, chama o controle em 1199 do sinal 8. 19, oito, boa noite. Controle Salvador, azul 69, 19, boa noite. Azul 6999, contato radar, sua para nível 340, Perfidel. Perfidel, 340, 6999. Palmeiras, Serra, Novembro, Invisco, chamo em Recife, é o 3325, contando 2060. É 3325. Uma 1169, chama em Recife, 1251, alterna 13325. 51325, bom dia. Paris, Índia, Delta, Papá. Tente, informe na rotatória, Índia, Delta, Papá. Identificação via bolsa, definitivamente o nível 080. com o Delta Papá. Via Delta Papá com Sônia Torre 118, sinal 95. Exatamente. Você corta fora do solo, acho que não é comigo. Via Delta Papá na rotatória. Sim, já está falando Papá, continua a aproximação, 3-0 final de 1-7, reporta final de 3 milhas, na vertical de RIMAR. Passará. Aproximação de Pátio, Índia Delta Papá. Pátio, já está, já deve estar. Identificação via Mário, disparo nível 060-2209, é o número 3 inicialmente para aproximação. 9, chame Recife 1-3-3-2-5, alterno 2, cruza 1-2-5-1, alterno 1-3-3-2-5. Recife 1-3-3-2-5, boa noite, seu Bernardo. Boa. Voto 94, desço para 2.000 pés, sem negar 92, livre LF, informe estabilizar. Pode ser forte. Aureo, marcando 1000 pés, vai prosseguir pelo corredor. Três, cinco, meia, sete, eu estou autorizado 360, copia? Mais para ver se ainda agora 645, forma um tráfego na posição de 11 horas, 12 milhas. Como o Oeste mantém o nível 070 para o Eco 58. O Oeste segue conforme rota. 5150 no transfondo, controle Atera 119, décima 8. Autorizado Brasília, nível de voo 360, decola da 190, com curva direita no perfil da saída Armor, transição elétrica. seguindo pela Pesolu 17. 5150, transponder, controle 19-8. 3567, Datano, gate 8. Correto, 3567, Datano. Uma 166, vetor para sequenciamento, curva à esquerda na proa 025. Esquerda 025, com o 166. Deixe desta proa, CB Mike 105 de Simbra, com 1166. CB Mike 105 de Simbra, com o 645 reduz a 200 mais, na 1-2. Boa tarde, obrigado. Boa Decolagem na 1-0 com curva à esquerda no perfeito saída Tucajamo-Caju via Verlu 1-7. 5154 no transponder, controle opera 1-1-9 decimal 1. Eu sei que iria ser 1-7, 4-0-0. Conhece a passo para o 1-1. 4, avistado, livre todo, pista 1-0. Vento 1-1-0 graus, 1-1-9. Livre todo, pista 1-0, tá 3-2-4-4. Mais que o meu controle? Ah, escuta. Confirma estimado para pouso em Aracaju? Acho que é Aracaju aos 2120. Copia, 2120. Se apresenta frequência livre ao ingressar na terminal Aracaju, chame em 120 decimal 3. Completo, chama a torre 1895. 1895, obrigado. Com o 1966, reutilizar 2000. 2000, pés, com o 1966. Salvador, torno 645, estabilizado no F3. Regimono 645, final de 1-0, você guarda a autorização de pouso, que é negar 1-0-2. E 12, guardando, obrigado. Bom, no 66, informa que seguirá tráfego a 6 milhas na posição de 12 horas, já na final, com 1-50 de tráfego físico. Entendi, bom, 1-66. Segura a direita, chama a sala, 1-2-1. 1-2-1-1. 1-2-1-1. Mais 1-7, concorra a direita. Ingresso corredor Axé, 0141 no transpondo e controle opera 119 decimal 8. Correto, fazendo direito mais confiança também. Corrente, para se não aumentar aqui do volante, chame a torre 1-1-8-9-5, que é 1-0-1-2. Oi, boa noite, com o 1-1-66, estabilizou o final. Alfa 0, 1, 2. Olha, Gol, o nono meme. Posição Romeu, muito boa noite, o Gol 869, no ponto de espera da Cruzeiro. Gol 869, mantém o ponto de espera. Tá na terra. Boa tarde, Canel 6201, sem informação de terra, por gentileza, autorização melhor. Aguardo, 6201, prepara da Eulediruni. Da Eulediruni, aguarda. Tá, bora, dona, 143. Tô. 645, aguarda antes da gigante. Vou parar antes da gigante. Programa 119. Tanto para a passagem do Boeing 737 e a companhia para a passagem do mesmo, a linha mantém cancelando no zero. Faz a passagem do Boeing da companhia, a linha mantém na 1-0 com 869. Grande Mike, eu sou do Zero Taxi, no Pate 4, reporta na Oscar para ingresso. Quatro, cinco. Mantenha a posição antes da Juliette. Olá, boa noite, Gol, o nono 66, ligou? O nono 66, boa noite, Alfa, reportando o Juliette. Alfa, reportando o Juliette, Gol, o nono 66.